Panorama Agrícola para 22 de janeiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 22 de janeiro de 2013, terça-feira de lua ainda crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: longe da vista, longe do coração. Confira as atrações do Panorama Agrícola desta terça-feira. Na dica, cuidado na alimentação. No noticiário, Itaipu Rural Show começa amanhã em Pinhalzinho. Na entrevista, boa safra de mel tem origem no clima e manejo adequados. Hoje tem também o professor da terra, Evaldo Roberto, de Bom Retiro, fala sobre o remédio da terra e das plantas. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, evite gorduras em excesso, principalmente embutidos e carnes gordurosas, e ainda mais agora no verão. Não exagere, não passe dos limites. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, o humus é o melhor remédio da terra e das plantas. Na terra existem muitos nutrientes que as plantas precisam para produzir bem, mas esses nutrientes, na forma de minerais, não conseguem entrar dentro da planta para alimentar melhor o milho, o feijão, as hortaliças. Mas quando esse material passa por dentro da minhoca, acontece uma transformação química, uma modificação nesses minerais, deixando eles disponíveis ou facilitando para que consigam entrar nas plantas para alimentá-las e torná-las resistentes, torná-las fortes, saudáveis e produtivas. Só para dar um exemplo bem prático, todos os agricultores sabem que o nitrogênio ou a ureia em quantidade satisfatória é uma garantia de boa safra. Mas se gasta muito dinheiro todo ano em aplicações de ureia na agricultura. São as chamadas aplicações de cobertura. Muito bem, isso seria desnecessário se existisse na sua lavoura a quantidade de uma tonelada de minhocas por hectare. Uma tonelada de minhocas por hectare produz 147 kg de nitrogênio no período de um ano. Isso sem falar na grande quantidade de outros tipos de nutrientes que as minhocas produzem. A vantagem de tudo isso é que nós não precisamos comprar minhocas para colocar na nossa terra. Ela se cria sozinha. Basta oferecer condições para que isso aconteça. Por exemplo, evitar a queimada, evitar o uso de adubos químicos, nem pensar em utilizar agrotóxicos e manter uma boa quantidade de palha sobre o solo. Isso se consegue semeando adubos verdes de inverno e de verão. É bom também mexer o menos possível com a terra. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. 15º Itaipu Rural Show, com exposições e palestras, começa amanhã e vai até sábado em Pinhalzinho, no oeste do estado. A entrada é gratuita. Haverá seminários sobre piscicultura, orientação técnica aos setores de avicultura, suinocultura e bovinocultura leiteira, como pastagens, irrigação, nutrição e reprodução, horticultura, cereais e plantas medicinais. Também palestras sobre técnicas de ordenha e qualidade do leite, além de treinamento de plantio, colheita de silagem, fenação e operação de tratores e equipamentos. O Itaipu Rural Show também conta com um seminário de suinocultura, um concurso de leite em metro e oficina de enxertia e poda verde de frutíferas, além de premiação do torneio leiteiro e dos melhores produtores em qualidade de leite. Itaipu Rural Show em Pinhalzinho, de amanhã até sábado. E estamos anunciando para fevereiro, de 4 a 7, na linha Tomazella em Chapecó, o CDA, Campo Demonstrativo Alfa 2013, promoção da Cooper Alfa com o tema A Evolução Continua. É a 18ª edição do evento, que vai reunir perto de 100 expositores e deve ter até 6 mil visitantes para conhecer novas tecnologias e boas práticas agropecuárias. No CDA, de 4 a 7 de fevereiro, em Chapecó, será lançada oficialmente pelo Estado de Santa Catarina a Guia de Transporte Animal Eletrônica, GTA Eletrônica, com início das operações oficiais online para 100% do transporte de animais catarinenses. Com o tema Evolução Continua, a Cooper Alfa promove o CDA para mostrar que o setor agropecuário também passa por muitas mudanças e há desafios no futuro, como sucessão familiar, carência de mão de obra e sustentabilidade. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Clima e manejo adequados foram essenciais para uma boa safra de mel em Santa Catarina. Até mesmo a mortalidade das abelhas diminuiu consideravelmente, como explica o médico veterinário Walter Miguel, gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Foram vários os fatores que contribuíram para esse decréscimo na mortalidade. Entre eles, nós tivemos um excelente clima, que favoreceu uma florada, consequentemente uma alimentação natural. As abelhas tiveram condições de repor os seus estoques, né? E uma segunda condição também foi o manejo que foram adotados, que a IPAGRE desenvolveu juntamente com seus técnicos. Uma terceira condição também que favoreceu é que houve uma certa depuração natural, ou seja, aquelas rainhas velhas que permaneciam nas colmeias, elas acabaram sucumbindo, as abelhas que estavam meio doentes acabaram sucumbindo e veio, digamos, uma safra, se nós poderíamos dizer assim, né? De abelhas fortes, vigorosas, rainhas com bastante produção. Então, todos esses fatores fizeram com que nós tivéssemos uma safra 2011-2012 de aproximadamente 8.500 toneladas. Safra que nos últimos 15 anos nós não tínhamos em Santa Catarina. Quantas famílias trabalham com apicultura em Santa Catarina? As estatísticas demonstram em torno de 30 mil pessoas trabalhando com atividade apícola, né? Não como atividade principal, muitas famílias têm essa atividade como uma renda complementar, mas no sul de Santa Catarina já é sabido, todo mundo conhece, que é onde se pratica a apicultura migratória, que fazem as transições, pegando na época da safra da florada da maçã, vão para o Planalto, depois eles retornam para a região do litoral para pegar a florada do eucalipto. Então, as perspectivas, volto a dizer, são bastante interessantes. Então, nós acreditamos que estamos vivenciando um período, digamos assim, em Santa Catarina, que de revigoração não só da parte de produção, como da parte de manejo. Os apicultores estão entendendo o quanto é importante trabalhar tecnicamente. Estão levando os níveis de produção das colmeias médias, que antes era em torno de 12 quilos de colmeia ano, nós estamos passando em média, repito, em média, para cima de 15, 16 quilos e alguns produtores com até 50, 60 quilos por colmeia ano. Você ouviu entrevista com Walter Miguel, médico veterinário, gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas. Ela trabalha lado a lado, come na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora, dá um jeito, uma grande lutadora merece nosso respeito. O campo se levanta, o seu trabalho agradece, a sua força guerreira, tem uma planta que cresce. O campo se levanta, o seu trabalho agradece, a sua força guerreira, é igual a planta que cresce. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.